Olá, eu sou Estranho. Eu sou Leonardo Souza. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangal Quadrado. Pois bem, estamos aqui reunidos para mais um Mangal Quadrado, seu podcast semanal de mangás. Maravilha! Estamos sim, o de número 203. 203. Mais um programa do estilo clássico do Mangal Quadrado, no qual a gente discute um tema de forma ampla, geral, e dessa vez é uma pergunta que ela não é tão polêmica porque as pessoas não se perguntam isso. Mas o que essa pergunta resulta é polêmico. É polêmico. A pergunta é: qual é o limite da arte? Né? Pergunta meio besta, parece até, mas quando a gente para pra pensar quais são os limites onde as pessoas começam a se sentir incomodadas com o que a arte tá falando, o que tá fazendo, que a gente percebe se ela tem algum limite ou não. Vamos tentar chegar nesses locais. Vou tentar construir qual foi a ideia que veio por trás do podcast quando eu anotei ele na planilha muitos meses atrás. Vocês vão ver que tem bastante meses, porque tudo surgiu com um episódio de Game of Thrones. Sim. Teve um episódio aí de Game of Thrones que ele mostrou uma cena de estupro. E as pessoas ficaram horrorizadas e concluíram que não tinha que mostrar estupro na série. Pelo menos não dessa personagem. Ou, tipo, mostrar estupro de forma geral em arte é uma coisa errada e que não deveria utilizar. Enfim. É que, na verdade, Game of Thrones especificamente já tinha um histórico de estupros teoricamente desnecessários, né? Tipo, foi primeiro o Jaime Lannister, depois foi aquele estupro spoiler coletivo. Desculpa. Foi primeiro um personagem lá, depois um estupro coletivo aleatório como cenário, e depois teve esse estupro que causou toda a treta, né? Exato, exato. E é isso que a gente vai ter que discutir aqui. Agora, olha aí, vamos tentar descobrir se existe algo que a arte não poderia fazer, não deveria fazer. Então, na verdade, eu acho que a primeira pergunta, então, é o verbo poder. Vocês acham que a arte pode fazer tudo? É, sim. A resposta mais óbvia é sim, mas, tipo, não tudo, tipo, legalmente falando. Na minha pesquisa sobre esse tema, eu fui lá, meti qual o limite da arte no Google. Aí acho que em algum Yahoo Answers, alguma coisa da vida, alguém deu exemplo. Eu não sei se existe ou não, pode ser que é só mentira do cara, mas de um cara que pegou um cachorro pelo rabo, pregou na parede e falou que essa era, tipo, a obra de arte dele até o cachorro morrer ali. Isso eu acho que é o limite que a arte passou. É, mas talvez não seja o limite da arte, então seja o limite da ação humana, né? Tipo, da humanidade, né? Da civilidade. Porque eu acho que os limites da arte, tu subentende que chega um momento que não é mais arte. Eu acho que o cachorro pregado ainda pode ser arte, só é uma filha da putagem, né? Ser arte não é uma qualidade, de qualquer forma, nem uma qualidade moral, nem nada. Mas eu acho que talvez, eu não sei, talvez esse seja o limite da arte, tipo. O limite de poder da arte é não faça nada, qual que é o verbo aí? Moralmente, eticamente, não, porque são limites humanos, a ética e a moral. Não fazer nada civil. Que vai lá contra os direitos humanos, eu não sei, talvez. É. Direitos humanos, direitos animais? É, direitos animais também, não sei. Mas eu acho que não deixa de ser arte. Eu acho que pode ser uma arte de mau gosto ou ruim. Estar ou errado. Qualquer coisa assim. Eu não acho que deixa de ser arte, mas a pergunta é qual o limite de você poder fazer algo, né? Qual o limite de alguém poder, tipo, pra mim o limite talvez tá aí, legalmente falando, sabe? O limite é o limite pra qualquer crime, né? Tipo, se a coisa é um crime é o limite, acabou. Sim, não, não pode fazer. É uma discussão legal até. Tá, ok. Exatamente. Mas aí vem uma outra pergunta, que, bom, eu acho que a resposta é bem óbvia, mas eu acho que a gente puxa toda essa história do estupro, que é crime é fazer a arte, mas a arte representar um crime é um limite dela? Ou não? Não, né? Obviamente não. É aí que chega a discussão, né? Porque eu particularmente já venho com a conclusão que eu posso tentar mudar durante a discussão, mas a minha conclusão é que todo caso é uma exceção. Toda situação de discussão e polêmica de arte é sempre uma exceção. Tem uma regra que tu possa aplicar pra tudo. Toda vez tu tem que discutir e saber se aquilo faz sentido, se aquilo é ilegal, se aquilo é antiético, imoral, qualquer coisa assim, se faz sentido na história apresentar, e aí descobrir de caso a caso, assim. Por incrível que pareça, eu acho que eu tô com você, assim, Leonardo, nesse aspecto, porque, por exemplo que você pegou aí de Game of Thrones, estranho, acho um bom exemplo. porque muitas pessoas falavam que, tipo, não tinha que ter mais estupro nessa obra, sabe? Não tem que ter mais, tipo, chega, acabou, não importa o contexto. Eu vejo muita justificativa nas pessoas falarem isso, porque tem todo um argumento de que tá banalizando o negócio. Então, mesmo se foi justificado, e essa cena específica que você trouxe, que foi a que gerou toda a polêmica, eu acho, talvez, relativamente justificável, a banalização do negócio torna, talvez, antiético aquilo, né? Então, eu defendo o argumento de pessoas que falam, por exemplo, que em Game of Thrones não tinha que ter mais estupro, não importa o contexto, entendeu? Mas, tipo, eu não acho que é injustificável também ter em alguma obra, entendeu? Eu discordo das pessoas que acham que não devia ter mais, que tá banalizando e tal, porque, na verdade, eu não discordo totalmente, eu discordo que seja só com estupro, porque assassinato, por exemplo, em Game of Thrones, também tá banalizado há muito tempo, e ninguém nunca reclamou de, quer dizer, tem gente que reclama disso, mas não é uma super discussão, assim, tudo bem banalizar assassinato ou banalizar roubo, qualquer coisa assim, banalizar nudez. É, por que estupro especificamente? Eu particularmente acho que todo assassinato devia ter o peso de um assassinato real, eu preferia que toda a arte fosse assim, mas eu não vejo essa luta, as pessoas lutando, sabe, eu só vejo pra estupro, basicamente. É, eu não quero, tipo, eu não quero que a gente converse só sobre o estupro nesse podcast. Sim, sim. Mas é, tipo, só deixando claro, eu acho que tem injustiça no, quando as pessoas falam isso, porque, tipo, estupro, ninguém tá banalizando, tipo, o assassinato de verdade, sabe? As pessoas não vão deixar a levar mais, mais sério ou menos sério o assassinato, porque tem bastante Game of Thrones. Mas, tipo, a mídia, eu acho que a cultura em geral, a banalização do estupro e, tipo, esse problema das pessoas não levarem a sério as mulheres e todo esse negócio, eu acho que é um problema de verdade, assim. Mas também, né, eu acho que é aberto à discussão. É, só porque, queria deixar isso claro. A gente tá puxando o caso de estupro, mas eu acho que a gente consegue expandir pra algumas outras atitudes existentes em artes que as pessoas também repudiam de forma geral. Por exemplo, tortura, de forma geral. Uma tortura muito gráfica, ou uma tortura muito constante, ou mesmo muito intensa apenas, também é bastante criticada quando acontece. Muitas pessoas dizem que pra que isso, né? Qual é a necessidade de mostrar isso? Pra que mostrar essa violência, sendo que você pode não mostrar a violência, mas ainda assim passar a ideia? Existe, então, outras coisas que não o estupro, só pra gente, a partir de agora, expandir essa discussão. É racismo, homofobia, essas coisas tudo, né? Sim, sim. É. Vários tipos de mensagens que, sei lá, mensagem de violência pode estar presente dentro da obra, pode ter um monte de coisa. E aí, uma pergunta que eu acho que é interessante a gente pensar, um aspecto de pensar, é que muitas obras que trazem esse tipo de visão, tipo, sei lá, mas é uma obra com muita violência, com muito gore, com tortura e tripas pra fora, de uma forma bem gráfica, bem realista, por exemplo. Muitas pessoas poderiam dizer que essa história, ela é transgressora, ela é controversa, sabe? Que isso acaba sendo como se fossem adjetivos positivos, né? Mas, por outro lado, outras pessoas diriam que é uma coisa agressiva, que é uma coisa ofensiva, né? Então, a mesma ação, ela pode ter adjetivo positivo ou negativo, né? É. Vocês acham que existe uma linha que separa em que momento deixa de ser um adjetivo positivo para ser um adjetivo negativo? Existe essa linha que é o limite, né? Basicamente, o limite da arte. Algo ser transgressor, algo empurrar as barreiras, né? Do que a gente acha confortável ou não, né? Quando e algo é que passa, te ofender. Quando é que é de fato algo que tá empurrando as barreiras e apertando nossos botões, e quando é algo só gratuito mesmo, né? É uma boa pergunta. Ou algo que nos ofende em nível pessoal, não sei. Existem pessoas que se ofendem em nível pessoal de vários assuntos, assim. É porque eu acho que às vezes a gente acaba usando o padrão pra quem. Quantas pessoas se incomodam com aquela coisa. Então, se tem muita gente que se incomoda com estupro é um problema. Mas aí, sei lá, algum outro assunto que as pessoas fazem, discriminar gordos, por exemplo. Então, talvez não tenha tanta gente que se importe com isso, que vá se sentir pessoalmente ofendido por causa disso. Então, se menos pessoas se ofendem, as pessoas aceitam mais. Só que eu fico pensando que, pra essas pessoas que se ofendem, pra elas é muito importante. Então, a gente teria que evitar incomodar todas as pessoas. E isso é meio impossível, no fim das contas. É, sim. Eu concordo que é impossível tentar não ofender ninguém. É por isso também que eu sou meio a favor do negócio que as pessoas parecem que ficam meio ofendidas, que é aqueles trigger warnings, sabe? Porque se a pessoa não tá afim de ser ofendida, ela não deveria ser, né? E não tem como evitar isso. Então, se você põe algo, alguma barreira, que alguém que não queira experimentar aquilo que você tá oferecendo, não experimente, eu acho algo válido. Muita gente se incomoda com isso. Acho que, tipo, tá criando uma barreira para as pessoas não viverem a vida, uma coisa assim, né? Mas eu acho uma atitude válida. É que eu acho que isso não é só limite da arte, limite da vida também. Porque na vida tem coisas que te incomodam e tu não tem como evitar isso às vezes. Tu tem que saber lidar. Eu acho que o certo seria as pessoas não ficarem tão ofendidas assim com nada na vida. Não com nada, né? Isso é injusto. Mas não ficar com ódio pessoal das coisas. Eu não discordo de opinião, sabe? É, eu não tiro a razão de alguém se ofender em nível pessoal de uma obra, por exemplo. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou, sabe? Se ela se ofende por algum motivo, alguma coisa aconteceu, ela tem os seus motivos. Eu acho errado a gente desconsiderar a situação pessoal de cada um e dizer, você não deveria se ofender com isso. Eu acho que as pessoas podem e devem se ofender se elas acham que aquilo os ofende. Agora, eu acho que isso não deve ditar o que a arte deve ou não fazer, né? Eu acho que são dois limites diferentes. Eu acho que a arte pode fazer, mas as pessoas podem se ofender também. Eu acho que isso deve ditar o que a arte deve ou não fazer. Eu acho que não deve ditar o que a arte pode ou não fazer, né? Quando a gente perguntou aqui qual é o limite da arte, acho que se a pergunta é o que a arte pode fazer, tudo, qualquer coisa nos limites legais do negócio, né? Mas a arte pode ofender as pessoas, a arte pode fazer isso, pode empurrar as pessoas. A pergunta talvez mais complexa é se ela deve, né? Aí que a gente entra nas minúcias e nas exceções, né? É, porque daí tu tem que encontrar uma verdade objetiva pra saber quando essas pessoas que estão ofendidas estão erradas. Porque tem gente que se ofende com, sei lá, protagonista negro em Star Wars. A pessoa se ofende com isso, e aí tu tem que saber se essa pessoa, se essa ofensa dela é válida ou não. Existe um caminho de ofensa que eu acho digno da gente discutir aqui, que é justamente sobre, talvez, mensagens negativas de forma geral. Então, tipo, racismo, homofobia, machismo, qualquer tipo de mensagem que ela é negativa pra algum grupo de forma geral. Ou até pra não ficar só nas coisas que a gente discorda, também, sei lá, ofender pessoas, ofender políticos, ofender personalidades e coisas assim. Pode ser. Uma obra ter essas mensagens, mesmo que o autor concorde ou não, você sabe, esquece o autor, todo esse amor. Está correto ela conter mensagens que são potencialmente danosas e exibi-las sem um julgamento de valor em cima daquilo? Então, por exemplo, sei lá, uma história que trata de racismo e em nenhum momento ele resolve dizer, ó, racismo tá errado, sabe? Não ficou claro em nenhum momento qual é a posição do autor em relação a isso, ele só, tipo, tá mostrando que existe racismo, não tá fazendo uma crítica, tá certo ou tá errado ele fazer isso? Ele pode fazer isso? Pode fazer uma mensagem... Eu acho. A mensagem ativamente racista ele pode fazer, por exemplo? Eu acho que ele pode fazer. Ele pode, é claro que ele pode. Eu defendo o direito das pessoas de poderem fazer o que elas quiserem, sabe? Ele deveria fazer isso? Deve. Cabe a cada pessoa, né, cara? Eu não sei. Porque eu acho que isso leva um pouco. Me lembra bastante aquela coisa do Osamu Tezuka de mostrar negros daquela forma que ele desenhava, que é extremamente racista. Eu não sei se tem pessoas que acham que esses mangás talvez devessem não ser lançados mais, ou ser modificados, ou qualquer coisa assim. E eu não acho que esse deveria ser o jeito, porque mesmo que não tenha um julgamento de valor intrínseco da história, a gente tem um julgamento de valor social, e eu acho que isso já é suficiente, de uma certa forma. É, eu concordo, cara. Você pode elogiar a Tezuka com blackface e tudo. A gente, como sociedade, tem que olhar pra aquilo e falar, ó, isso aqui tá errado, né? O complexo é, será que a existência de blackface em todas as obras não pode acarretar em algo negativo na sociedade? É, e eu acho que é mais culpa de quem vê essas obras sem julgamento de valor, porque, às vezes, o racismo tá lá e não é nem de uma forma negativa, digamos. Racismo é sempre negativo, mas ele não faz um discurso racista de ódio. Ele só tá lá, sabe? E é a pessoa que vê que pode ou não criar ódio a partir disso. E às vezes é mais culpa da pessoa que embute um ódio na coisa que era pura, entre muitas aspas, e o autor não tem tanta culpa, assim. É, então, eu vou trazer um outro exemplo pra puxar um pouco mais os limites aqui. Death Note ou Bakuman, uma obra completamente machista. Eu acho que isso não há discussão. Eu acho que não tem como ninguém discordar de que ela é uma obra inteiramente machista, as duas. Inteiramente não, mas bastante. O Death Note é inteiramente, o Bakuman é quase lá. O autor, o Tsugumi Obe, ele deveria ter feito Death Note desse jeito? 100 personagens femininas relevantes pra história que não sejam submissas a um personagem? Não. E não me venham falar daquela menina que morreu lá no começo. Ah, não, mas tinha uma personagem forte, mas aquela morreu. Não, isso aí não. Era só uma mulher, um capítulo ela teve. É, e caiu nos charmes do Light, mesmo assim também. Eu quero dizer que não. Eu quero dizer que ele não deveria ter feito isso a partir dos meus valores éticos e morais, é claro, né? Sim. Eu sei lá, eu tenho argumentos pra defender eles, né? Não vamos entrar no mérito disso agora não, por favor. A gente tá tentando ter uma conversa um pouco mais metafísica aqui, né? Eu acho que ele não deveria, porque tá errado pra mim. Ele tá passando uma mensagem negativa e às vezes você nem perceber. Porque tu já discutiu isso objetivamente pra chegar nessa opinião, que não é só uma opinião tua, assim, é meio que aceito que machismo é uma coisa errada e que Death Note é machista. Então, juntando essas coisas, é quase impossível tu dizer que ele deveria ter feito como ele fez. Isso não ser um problema na história. Não sei se na história, tipo, pro roteiro, mas... É, mas eu acho que eu concordo que ele não deveria ter feito da forma que ele fez, porque enfraquece a obra. Pensando até no ponto de vista artístico, sabe? Sim. Ele não é uma visão real do mundo. Não é possível que naquela situação, naquele tipo de contexto, não existisse uma mulher relevante envolvida em todos aqueles acontecimentos. Não é possível. Uhum. Sabe, metade da população é mulher, mais a metade da população é mulher. Não faz sentido, sabe? Eu não sei se eu concordo com isso especificamente, porque eu acho que tudo bem a história ser uma coisa extremamente rara, uma coisa que não aconteceria na vida real, que não seja uma retrato fiel do nosso mundo. E ainda mais que, tipo, é no Japão. Então eu não acho que as chances são tão baixas assim. Mas Japão, ainda um acho que seja errado. Mas, por exemplo, a personagem da Missa, por exemplo, que, tipo, é uma personagem que vira submissa completa ali do Light do nada, sabe? Não acontece com nenhum outro personagem isso, sabe? Acontece com um outro e eles têm que meio que justificar que o cara é meio maluco, sabe? Pra isso acontecer. Uhum. Então, tipo, e depois acontece de novo com uma outra mulher. Então, eu não tô tentando argumentar. Obviamente, Death Note é machista, sabe? Mas, tipo, é um problema, cara, eu acho, na obra. Quando você lê isso, eu concordo. Talvez o maior problema seja com uma obra de arte mesmo. Você falou uma boa verdade aí, estranho. Quando você lê isso e você, tipo, porra, mano, sério? Você fica meio, cara, que merda. Tipo, estraga um pouco da obra, né? Te faz pensar em uma coisa além da história. Tipo, te tira da história porque tu fica pensando, mas cadê as mulheres decentes nessa história? Isso tira a imersão, então. Eu queria trazer um outro exemplo que não tem julgamento de valor. Quer dizer, talvez tenha um pouco, mas não é uma questão moral. Que é, tem um livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que ela escreveu quando ela tava aprendendo a escrever, mais ou menos, aprendendo a lidar com escrever poema e tudo mais, e ela escrevia as coisas muito erradas, ela escrevia muita coisa errada. E aí os caras revisaram o texto dela alguns anos depois, em umas edições seguintes, e mudaram o texto pra deixar tudo certinho. E as pessoas começaram a discutir se isso é válido porque tava errado. Alguma pessoa, sei lá, um jovem podia ler e achar que esse é o certo e aprender errado. E por isso eles quiseram melhorar, mas ao mesmo tempo eles tiravam a intenção e a essência da história. Vocês acham que isso é certo ou é errado? Levando a pergunta pro lado de limite da arte, seria... A arte tem que estar certa, é isso? Mais ou menos isso, né? Porque a gente tá falando de uma coisa certa que é subjetiva, teoricamente. Tipo, a gente não tem uma regra no mundo escrita, racismo é assim, racismo não é assim. Até tem, né? Mas enfim, é um pouco mais desfocado. Agora, gramática, ortografia, é bem preciso as coisas. Então, eu pensando no lado linguista, que eu não sou nem um pouco especialista, mas o que eu ouço falar bastante é que a língua, de fato, é uma coisa fluida. É uma coisa que parte... nós não somos escravos da língua. A língua é nossa subordinada. Então, obviamente, tipo, está errado. Mas por muito tempo esteve errado você falar você, por exemplo. Não era certo, não era correto. Então, eu acho que acaba sendo menos objetivo do que parece. Erro de ortografia e de concordância ou qualquer coisa assim. Não sei. Eu acho que a palavra tá lá pra transmitir uma ideia. O objetivo é que a palavra pegue a ideia que tá na cabeça da pessoa e ponha na sua cabeça. Se ela está escrito certo ou errada, mas ainda assim você absorveu essa ideia, eu acho válido. O meu instinto, quando você fez essa pergunta aí, Leonardo, quis falar que, tipo, tá errado isso. Tem que deixar como o autor queria ali, e é assim que se faz. Mas, por exemplo, se alguém pegar Grande Sertão Veredas e reescrever de um jeito que é mais acessível pras pessoas. Será que isso ia estar errado também? Eu acho que, tipo, só deveria ficar claro que é um texto modificado. Só isso. Quando você abre o livro, deveria estar escrito ali, ó, esse texto foi modificado pra maior compreensão, né? O que, que você acharia, Leonardo? Se alguém, tipo, pega, sei lá, Grande Sertão Veredas pra reescrever, pra tornar mais acessível, você acha isso necessariamente errado, certo? É porque eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que tentar mudar o blackface do Tezuka pra melhor compreensão, pra pessoas não terem uma ideia errada e tal. Eu acho que a pessoa devia, se a pessoa quer ler isso, ela devia tentar compreender do jeito que era, porque senão ela não vai ler a mesma coisa, ela vai ler outra coisa. Se ela quer ler outra coisa, lê uma coisa de hoje em dia que já seja feita nesse sentido, tipo, nesse, do nosso jeito de ler. É. Eu não sou, por exemplo, a favor de tirar blackface ou algum tipo de machismo, homofobia de obras antigas, né? Tipo, elas têm que ser apreciadas do jeito que elas foram, né? Apreciadas não, né? Ou criticadas por nossos valores contemporâneos. E se, né? E se o autor, Lidas, né? E se o autor modifica a própria história pra, sei lá, tornar mais palatável de alguma forma. Como, por exemplo, o caso recente do lançamento no Brasil de Ghost in the Shell, que o autor tirou 3-4 páginas da história porque ele quis. E eram 3-4 páginas que mostravam o sexo da personagem principal, um sexo lésbico lá, uma mini orgia ali. Eu acho que isso é aquela coisa de cada caso, né? Esse caso especificamente me parece um vacilo forte, mas não sei. O próprio autor que tirou. Não é edição brasileira. Não, eu sei, mas é um vacilo do autor. Porque eu lembro que o Criolo também, quando ele foi, ele relançou uma música recentemente, ele tirou também. Sim, eu ia comentar. Uma parte ofensiva, nem lembro qual parte era, na verdade. Tinha uma música ali que ele falava traveco. E ele trocou, não lembro qual termo, mas era algo mais aceitável, entendeu? Eu achei isso, que nem, é complicado, porque, por exemplo, nesse caso do Criolo, eu achei, tipo, super bacana, né? Super interessante. Mas esse caso do Ghost in the Shell também parece vacilo pra mim. Então, tipo, só vale pra quando é coisa que eu concordo eticamente, é isso? Pois é. É assim a vida, eu acho. É isso? parece errado falando assim, né? É, mas se tu tiver argumentos bons pra defender o teu código ético, eu acho que é válido. É, e também pra mim é outra coisa. E pra mim é outra coisa se o autor faz, tipo, isso com a própria obra dele, e quando uma outra pessoa vai lá e, tipo, modifica. Ah, não, aí é vacilo. Esse é o limite da arte. O limite da arte é respeite a arte. Se ela foi feita daquele jeito, ela tá certa ou tá errada no seu julgamento de valor, ou mesmo no julgamento de valor da humanidade completa. Sabe, se tipo, Hitler fez um texto dizendo que todos os judeus devem morrer. Ainda é um texto dele. Chama Mein Kampf. É, então, pois é. Ainda existe, ainda é um texto, ainda é uma obra de arte, embora esteja com conceitos morais altamente questionáveis, provavelmente errados unanimamente. Exceto por quem concorda com Hitler. Eu acho que a gente pode talvez trazer um pouco de uma visão, um pouco, é a mesma visão da nossa discussão, só que de um outro espectro, que é do lado do autor. No momento que você está concebendo uma obra, o autor, ele deve se preocupar com esses limites que a gente está citando aqui? O autor, ele deveria, por exemplo, eu sei que, vamos pegar tortura, eu sei que tortura extrema é uma forma de provocar, a representação grama provoca muito e afeta muito pessoas, algumas pessoas ficam ofendidas, enjoadas, não querem ver, enfim, tudo isso. Pode trazer algum trauma forte pra pessoa? Pode traumatizar a pessoa. Se eu fizer isso com um personagem super querido, por exemplo, o autor, ele deveria se preocupar com isso? Mesmo que ele queira contar aquela história, você acha que ele deveria... Não, eu tenho que pensar nos limites da sociedade pra arte e respeitar isso. Eu quero ver o que o Leonardo tem a dizer sobre isso. Por que eu? Porque você, eu imagino que tem uma opinião bem direta sobre isso. É porque eu acho que o trabalho de um autor, independente, de um artista em geral, é sempre tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. E aí, se tu é uma pessoa melhor, tu vai automaticamente conseguir fazer isso na tua arte. Não vai conseguir ser racista, porque tu pensa sobre o mundo e tu tem opiniões corretas sobre o mundo. Então, se tu é uma pessoa racista, tu vai fazer obras racista, não tem o que fazer, entendeu? Tu tem que tentar ser uma pessoa melhor pra transmitir isso na tua arte. Mas aí, e esse exemplo que eu peguei de tortura, ou de mesmo estupro, eu acho que é importante colocar um estupro aqui nessa personagem, porque pro tipo de arco narrativo, pelo contexto, não tem como essa cena não acontecer pra contar minha história. Por algum motivo o autor chegou a essa conclusão. Mas então isso coloca. Ofende as pessoas. Ele deveria colocar ou não? Coloca, foda-se. Porque se tu realmente entende que estupro é uma coisa errada, tu vai saber escrever isso de uma forma aceitável. Alguém sempre vai se ofender, mas tu vai escrever de um jeito que tu se sente bem de não estar só explorando a tortura ou explorando o estupro. E tu vai fazer direito. É só tu ter uma limpeza de mente e fazer a coisa do jeito certo. É. Mas é exatamente por isso que eu acho que é importante. Se a pergunta é um autor deveria pensar nisso? Sim. Porque, sim, tipo, por exemplo, esse caso, esse exemplo que você deu aí do estupro estranho, tipo, o cara chegou à conclusão de que, tipo, esse é o único caminho, sabe? O personagem aqui tem que ser estuprada porque faz parte do arco dela e tal e tudo mais, né? Beleza, cara, que mais avança a arte o possível, sabe? Tipo, o que for tornar a sua obra a melhor obra possível, faça. Mas, tipo, um dos maiores problemas das pessoas com estupro dentro das obras é que esse é um trope comum. As personagens mulheres serem estupradas pra servir como desenvolvimento de personagem. Sim, e outro então, trope, tipo, comum é você quase sexualizar o ato de estupro, sabe? Tornar menos violência e mais sensual por algum motivo. Existem muitos filmes que fazem isso, né? Tipo, é um estupro, mas tipo, é meio sensual, sabe? Berserk tem uma cena que é exatamente isso, sabe? Tipo, toda personagem fica quebrada ali no meio, mas o cara sexualiza demais e estraga muito aquele momento. Pois é uma pena, porque é um dos pontos altos do mangá. E o cara errou ali. E aquela cena era importante mesmo. Pra personagem, pro protagonista, pra todo mundo. Mas porque o cara não pensou bastante no que aquilo significava, diminuiu a obra dele, sabe? Porque eu acho que é até bom a gente falar abertamente isso, mas obviamente ninguém aqui acha estupro ok, sabe? Não, é claro. Talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano, é ele ser estuprado. Uhum. Eu não consigo nem imaginar o trauma psicológico e físico que a pessoa deve sentir depois de ser vítima desse ato horroroso. Mas sim, a gente tá falando de obras de arte, a gente tá falando de narrativas, a gente tá falando de personagens fictícios, e a gente tá dizendo que às vezes o autor, ele quer representar esse ato tão horroroso na sua história, porque ele considera que aquele ato horroroso é um ato que existe no mundo da história dele, que precisa ser retratado. Faz sentido para aquele contexto. E também por ser um ato tão horroroso, que a pessoa às vezes acha que, tipo, tem que ter na história dela, né? Em Berserk mesmo, vilaniza demais o personagem que tá fazendo aquilo. O caso de Game of Thrones também é usado para vilanizar aquele personagem que tá cometendo esse ato horrível, né? Porque as pessoas compreendem que é horrível, né? Mas Game of Thrones, pelo menos, ele não sensualiza de jeito nenhum, eu acho. Tipo, não, talvez na cena do estupro de várias pessoas no cenário seja um pouco exagerado, mas nas outras cenas que envolvem personagens que a gente se importa, ele trata como uma cena dolorosa. Eu tava pensando aqui, por que que a gente... O Estranho falou que estupro é uma das piores coisas que existem, e por que a gente não pensa tanto em morte quando a gente fala isso? Porque assassinato é uma coisa bem ruim. Sim. Eu acho que é porque morte faz parte da vida e estupro não. Tipo, sabe por quê? Porque, tipo... Quem morre não sofre depois. Exato. É meio que isso, sabe? É meio que simples assim. Você morre e acabou, entendeu? É uma pena pra quem continua vivo. E é isso normalmente que as obras retratam normal, mesmo, sabe? Tipo, a dificuldade das pessoas encararem a morte de um personagem, sim, né? Agora, se a pessoa que é estuprada vive pra sempre com aquilo, entendeu? Então, talvez estupro... Porque todo mundo morre. Talvez estupro seja mais próximo de luto do que de assassinato, então. Porque eu não vejo ninguém banalizar luto, por exemplo. Tipo, alguém morre e a pessoa... Sei lá, não consigo nem imaginar isso, como é que seria. O luto é uma coisa que é tratada com seriedade nas histórias. E estupro... Nem sei, às vezes nem existe o luto, né? Tudo depende de cada história. Mas eu sempre penso no relativo, às vezes... Homem pode ser estuprado também, né? Existe claro. Isso... mas o homem acaba tendo menos medo do que mulher. Então eu acho que pra algumas pessoas, pra alguns homens, é a mesma coisa que imaginar ser torturado. Eu não consigo, tipo, pra mim eu não consigo suportar a ideia de um dia ser torturado, sabe? Se chegar perto dessa situação, eu não sei o que vai acontecer comigo, cara. Eu acho que eu vou ficar inteiramente quebrado. Possivelmente. Eu vou ficar inteiramente quebrado se eu sofrer uma tortura muito grave, dependendo do que for e tal, sabe? Eu pensei lá, naquele albergue, eu assistia... Lembra que foi um albergue? Sim. E a tortura que exibe lá, cara, pra mim é demais, assim, tipo, chega. Aquilo é demais pra mim. Eu não acho que não deveria existir esse filme, mas não é pra mim. Eu acho um pouco... entra demais na minha pele, nas coisas que não me agradam. E eu acho que acaba sendo meio que esse o limite que a gente tá tentando chegar na conclusão aqui, né? É tipo, pode fazer, mas eu posso ficar com arrepio na pele e não gostar nem um pouco disso. Ninguém está errado, nem quem fez, nem quem não gostou. E também eu não tiro o direito de ninguém de, tipo, falar que o cara não deveria ter feito isso, né? Que nem a gente falou anteriormente, que o cara, Death Note, provavelmente não deveria ter feito aquele aspecto da obra daquela forma, né? Sim. Então, tipo, se alguém vir e falar, ah, eu acho que você não deveria ter colocado estupro, eu acho que você não deveria ter colocado tortura nessa obra dessa forma, acho que a pessoa tem todo o direito de expressar, tipo, isso dessa forma. E assim, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso de eu acho que não deveria, porque pode surgir pessoas dizendo que a gente tá querendo censurar uma obra. Não. Eu acho que é bom a gente tocar nesse ponto justamente porque não é censura. Porque eu não quero que a obra deixe de existir. Eu não quero que as pessoas não tenham acesso àquela obra. Eu apenas tenho uma opinião. Por exemplo, o Albergue. Eu não acho errado fazer um filme sobre o conceito de tortura. Eu não gosto e eu acho que quem quer ver, vai ver tranquilamente. Não me importo com isso. Death Note. Eu acho que deveria ter mais personagens femininas. Faz mais sentido pra história. Eu queria que fosse melhor pra história. Mas eu não quero que não exista Death Note por causa disso, sabe? É opinião, não é censura. Né? Sim, sim. Tu tá opinando sobre a obra e dando teu julgamento moral particular, mas não quer dizer que tu tá querendo criar uma lei pra não existirem histórias que nem Death Note ou qualquer coisa assim. Tem pessoas que são assim de fato, e às vezes eu até entendo pessoas que querem, sei lá, criminalizar algumas piadas ou processar comediantes e tal. Eu entendo a pessoa poder processar, mas como eu disse, cada caso é um caso, então ok a pessoa processar, só tem que ter um juiz bom pra ver se ela tá certa ou não. Uhum. Mas ó, muita gente, hoje em dia, essa é uma temática comum, tipo, principalmente há pouco tempo atrás nos games, de que as pessoas falavam que você tá meio que indiretamente censurando. Então, tipo, saiu um videogame que não tinha uma opção de você jogar como uma personagem feminina, as pessoas iam lá e reclamavam, davam notas baixas, alguma coisa assim, e falavam que isso era uma forma indireta de censura, porque você, tipo, tá meio que forçando o cara a fazer do jeito que você quer. Uma censura democrática, faz todo sentido isso, né? Uma censura onde as pessoas... É que esse argumento não faz sentido, porque se são pessoas, do mesmo forma que o cara que criou o jogo é uma pessoa, são só pessoas falando com pessoas, sim, entendeu? Sim. Ninguém tá forçando ninguém a nada. E eu acho que realmente existe um grande movimento de pessoas que falam que é censura isso, sabe? Tipo, você fala, olha, esse personagem super-herói, se você for adaptar ele pra filme, pra cinema, no contexto que ele existia, ele era errado. Então adapta esse daí direito e tal. E as pessoas, você tá querendo censurar a obra? Não é censurar, sabe? Tipo, eu quero que ela melhore de alguma forma. Às vezes, na própria visão do autor, por exemplo, ele não percebe que aquilo poderia ter, tipo, ser melhor, sabe? Tipo, eu acho que se tivesse um equilíbrio aqui de personagens masculinos e femininas, seria melhor pra história. O cara fala, nunca tinha pensado nisso. Pode ser. Então, é um ponto positivo. Se o cara quer fazer uma coisa sexualizada, tipo, eu quero, por exemplo, caso de games é bem comum isso, o cara tá fazendo personagem sexualizado, tá errado. Quem quer fazer personagem sexualizada, vai fazer personagem sexualizada, as pessoas reclamando ou não, sabe? Sim. Então, não vai existir censura. Eu tenho até orgulho disso. Mas eu acho importante dizer também que isso não vale só pra essas coisas sociais, assim. Porque o pessoal que gosta de xingar os SJW acham que, tá, é sempre social. Tipo, se tu for olhar a primeira história do Homem-Aranha, sei lá, a primeira história do Batman, era uma bosta, tá ligado? Como roteiro mesmo. E aí eles adaptam isso pra ficar melhor mesmo em roteiro. E qual o problema de adaptar pra ficar melhor socialmente também? Dá no mesmo. A roupa do Batman, por exemplo, era patética. E aí as pessoas adaptaram pra ir melhorando. Por que as questões ideológicas do Batman não podem melhorar também? Sim. É, concordo. E tipo, algo que eu pensei aqui, tipo, e obras que são feitas com propósito de ofender as pessoas? Talvez. Tá dentro do limite de aceitável, né? Por exemplo, aquele... Teve um caso recente que foi aquele... Como que chama? Não sei o que lá... Um filme tcheco, um filme belga, como que chama? Que tinha estupro de criança. De um bebê lá. De um bebê, sim. Uhum. Que eles fizeram toda a propaganda em volta disso, né? Sim, então. Eu não lembro o nome dele. A Serbian Movie, né? Serbian Movie. É esse mesmo. Assim, eu acho uma babaquice. Eu acho que provavelmente, em termos de roteiro, eu não consigo ver justificativa pra existir uma cena dessa. Eu acho que ninguém deveria perder seu tempo vendo isso. Mas eu acho que se o cara quer fazer, ele faça. Se ele literalmente não estuprar nenhuma criança, eu tô sim, de boa com pois isso. Pois é. Eu acho que as pessoas devem se ofender, inclusive, mas eu acho que o filme deve existir. Concordo. Agora, existe uma diferença entre, mas, por exemplo, o filme não passou no Brasil porque nenhuma produtora que existir pra distribuir esse filme. As produtoras estão no seu direito, né? Porque ninguém é obrigado a dar palco pra algo que não gosta. E quem se importa com isso, né? Baixa o filme se tu quer tanto ver, assim, porque se tu quer ver esse filme numa sala de cinema com um monte de gente em volta, tu é um pouco estranho, meu amigo. Vem em casa. Sozinho de boa. Não sei o que a pessoa tá querendo buscar. Às vezes ela tá querendo justamente... Porque assim, a arte é provocar sentimento. E às vezes você quer sentir, tipo, meio incomodado, sabe? Você nunca foi fundo nos comentários comentários da G1 só pra ver, tipo, alguma coisa que te irritava de verdade, sabe? Claro que sim, claro que sim. Tipo, todo mundo já, cara. Eu assim, toda vez que tem alguma notícia de alguma coisa homofóbica na G1, eu abro ali, só pra ver os absurdos ali que estão comentando, assim, ah, cara, por que alguém fez isso? Por que esse cara acha isso? Existe todo meio que um gênero dos mangás especificamente, né? A gente tá aqui no Mangá ao Quadrado, que é o Eroguro, né? Que ele é meio que isso, né? O erótico grotesco, e tipo, as pessoas tentando empurrar o máximo possível a barreira do que é permitido ou não dentro do socialmente aceitável. Eu acho Sim. até que, tipo, que nem Serbian Movie, eu não sei se faz isso ou não, mas acho que tem até um certo valor dentro disso, de a gente questionar, essas obras servirem como tipo um tato pra gente questionar os nossos valores morais, sabe? Porque isso é errado, sabe? Tem um valor Sim. nisso também. Sim. Às vezes tem que alguém quebrar a barreira pra gente perceber que a barreira tá lá, né? Uhum. Exato, exato. Tem um vídeo bom do Nerdwriter, que ele fala isso sobre o Louis C.K., que ele fez aquelas piadas sobre pedófilos, né? E como no final das contas, muitas pessoas ficaram ofendidas com essa piada. Mas no final das contas, o interessante daquela piada era o quão ela empurrava os nossos conceitos do que é pedofilia, e tipo, da pessoa que possivelmente sofre disso. É, tem um vídeo do Anões em Chamas, eu vou ver se eu acho aqui, porque eu assisti, eu não tenho certeza se o vídeo foi pensado pra ser uma metáfora sobre limites do humor, mas pra mim funcionou muito bem, que é sobre um cara que, tipo, ele atropela uma velhinha, e o amigo dele que tava no carro com ele fica tipo, por que você atropelou essa velhinha? Eu falei que eu ia atropelar a velhinha, tu achou engraçado? Ele, não, mas a graça tava no fato de tu falar que ia atropelar a velhinha, não atropelar de fato. Então, tipo, falar sobre o assunto, não, eu acho que esse vídeo foi feito pra ser metalinguístico, assim, porque é muito bom esse vídeo, eu acho ele muito bom. Ele é um pré-Porta dos Fundos, e tipo, ele é exatamente essa metalinguagem, sabe? Tipo, a graça tá você pensar naquilo, mas não naquilo acontecer de verdade, é bem metalinguístico mesmo. Sim, e fala bastante sobre a língua é mais importante, a linguagem é importante pra gente pensar sobre o assunto mesmo sem efetuar a ação, né? É ok tu fazer um filme sobre pedofilia se tu for fazer as pessoas pensarem a respeito, ou no mínimo mostrar a barreira. Uhum. É. Agora, se é só gratuito, né? Que nem, sei lá, talvez Serve a Movie seja. Aí eu concordo com o estranho, não vejo muito valor naquilo. Não acho que, tipo, não deveria existir, né? É uma obra de arte. Existiu, alguém fez, né? Mas eu não apoio as pessoas, talvez, né, tipo, celebrarem isso, né, como algo interessante. É, talvez até tenha um valor, mas um valor não na obra em si, mas no que ela representa e no que ela causa nas pessoas. Tipo, uhum. só o fato da discussão do filme, que o filme trouxe, já tem um valor nisso. Uhum. É. E também, sabe, eu acho importante porque, sei lá, mano, em sei lá, 1800 alguma coisa, um cara pôs um mictório no museu e as pessoas ficaram revoltadas, tipo, falaram, pô, cara, não tem, tipo, cadê o limite da arte, sabe, essas coisas. E foi nesse momento que criou-se o pós-modernismo, né? Então, talvez até hoje em dia a gente também precise das pessoas empurrando e a gente evoluindo com isso. Pra sempre, né? A gente nunca vai chegar no máximo da arte, nem no máximo de nada como humanidade. Mas, tipo, deixando claro que eu continuo defendendo os direitos das pessoas de, tipo, reclamarem daquilo, de sentirem ofendidas e de, tipo, protestarem contra algo, sabe? A gente pode, inclusive, falar coisas polêmicas aqui agora pra ver se esse podcast causa isso nas pessoas. Não. Não quero esse clickbait aqui. Não, já vai dar merda esse podcast. Tem uns comentários aí. Eu não sei. Tenta, sei lá, as pessoas que estão ouvindo, tenta não focar muito, talvez, nas coisas erradas que a gente falou eticamente, e sim mais na conversa sobre qual é o limite, né? Será que tem limite? Maravilha! Leitura de e-mails estranhos do Mangá ao Quadrado 202. É que nem o outro. Viagens temporais. Os e-mails que a gente lê aqui, a gente lê do contato@alquadrado.do. Ai, mano, pena que eu esqueci o nome. Quem é que pediu? Do cara que perguntou. Alguém perguntou no. Qual é o e-mail que manda pra caraca, mano? A gente fala em todo o mês no programa. O estranho ficou bravo. O estranho ficou bravo, não gostou. Mas eu respondi. Eu respondi. E também os comentários no blog alcadra.do, correto? Correto. Vamos lá, Slowpoke Report, sessão que a gente fala sobre coisas do passado que as pessoas, que a gente recomendou, as pessoas leram, ou assuntos do passado. O Sérgio Júnior, ele começou a ler Yakusoku no Neverland, né, o The Promised Neverland, e achou um mangazão da porra. A gente nunca recomendou oficialmente, né, The Promised Neverland. Não, porque a gente sempre... E até o momento, na real, é porque de fato está um mangazão da porra neste momento. Mas até agora, mesmo agora que eu tô achando um mangazão da porra, tem um certo receio. Ainda tem um pezinho atrás, né? Ainda tô com o pé atrás. Você tá acompanhando? Tô as atuais. Você leu o que saiu hoje? Hoje foi um puta capítulo. Sim. Foi bem corajoso. Foi bem corajoso. Tem um pé pra trás muito fraco. Eventualmente a gente vai recomendar esse mangá, porque ele tá muito bom mesmo. Quem sabe, né? Vamos ver. Ainda tá faltando aquilo que vai fazer recomendar. É, tipo, tá faltando sair do cenário que eles estão, basicamente. Depois disso, vamos ver, né? Pode ser. O Fabrício Longo mandou uma lista de mangás que eu suponho que ele leu, né? Ele mandou um e-mail que era só uma lista de mangás. Então a gente assume que é o Slowpoke Report dele. Ele leu Spirit Circle, Yasumi Pum Pum, One Animation Kurosawa, Inside Mary, Around the Meguro, Ashita no Joy, Vinland Saga, Gun e Green Blood. Ele colocou aqui que Green Blood, infelizmente. Botei. Uma coisa que eu percebi é que gradativamente Inside Mari achou seu espaço no hall de recomendações clássicas do Mangá ao Quadrado, né? Achou, cara, achou. Ela foi entrando devagarzinho e aí chegou lá. Eu me pergunto... É porque, sempre que alguém manda uma lista dessa com bastante coisa boa e clássica, assim, dos mangás hipster, eu me pergunto se, tipo, o quanto é crédito nosso e o quanto, tipo, a pessoa ia achar isso eventualmente também, sabe? Sim. Mas, normalmente, é porque normalmente quem fala pra gente... costuma passar por mangás bem comuns, assim, da nossa recomendação. E Inside Mari se tornou um desses. Não, Inside Mari entrou no hall, com certeza. É, mas vamos lá, comentários e e-mails do último programa, né, que foi de viagens temporais com o Iso. Começando aqui com o comentário da Jessie, que diz que teve uma opinião bem contrária a nós. Sim. Ela acha muito preguiçoso quando o doutor coloca a viagem no tempo e não faz esforço pra explicar por que aconteceu ou como funciona, porque soa demais só conveniência do roteiro. Ela cita o caso de ReZero, no qual o protagonista encontra com quem pode possivelmente saber de algo e nunca sequer pergunta o que tá acontecendo com ele. Que o seu protagonista, ele não sabe por que ele tá nesse loop temporal, porque... Se bem que até que ReZero explica isso, eu discordo da Yukinami no exemplo dela. Mas eu consigo ver essa também visão de quem, tipo, ah, quem só joga viagem no tempo e não faz nenhum esforcinho. Mano, a maior conclusão que eu tiro desse programa é que não tentem viagem no tempo, cara. Não, eu acho que dá pra fazer. Ainda há histórias boas que dá pra se fazer. É, você só tem que achar o ponto ideal entre a explicação, o nenhuma explicação e o excesso de explicação. Ok. Cada história vai ter seu ponto ideal. É uma tarefa difícil. Eu não tentaria se fosse escrever uma história. É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil e sempre vão ter pessoas que não vão estar satisfeitas com a sua resolução. E você já vai ter que estar preparado. Verdade. O Disley, como ele aqui em Dragon Ball, essa explicação que a gente comentou que o Trunks veio pra aprender como derrotar os androides, é só uma desculpa que eles inventaram, eles no caso, Toriyama, quando viu que não ia alterar a linha do tempo. Porque a ideia inicial sempre foi ir pro passado pra dar um jeito de resolver os problemas do futuro. Ele fala que até tem um capítulo especial que o autor deixa isso bem claro. É péssimo, cara. Péssimo. Péssimo. Bem péssimo. Bem umas piores viagens no tempo mesmo. E por causa disso que ele também sugere pra gente fazer, quem sabe, um reenquadrado, né, de Dragon Ball eventualmente numa próxima temporada do programa. Eu toparia. Não é uma má ideia. Não é uma má ideia, não. É porque eu tô com um feeling grande que o nosso próximo reenquadrado vai ser Hunter x Hunter. Ai, tá sério? Eu tô com esse feeling. Que eu acho que é a hora. Eu tô com esse feeling também. Bom, vamos ver. Vamos ver. O Leonardo Caruso, de 25 anos, Rio de Janeiro, ele cita por e-mail que deixamos de lado as viagens no tempo que são usadas pra gerar situações cômicas. Como, por exemplo, em Reborn, que tem, depois e Termae Romae. Termae Romae é que o cara da Roma Antiga que... Vocês sabem a história do Termae Romae? Sim, sim, conheço. É. Foi recomendado, acho que já, no Mangá ao Quadrado. Foi? Acho que não, hein? Barney, depois que ele fez esse comentário que eu lembrei como que surgiu toda a história do Arco do Futuro. Que desde o começo, da época que era piada o mangá, tinha um personagem que ele era um bebê, praticamente, uma criança... que queria matar o Reborn ou o Tsuna, não lembro, e nunca conseguia, sempre jogava umas granadas e não conseguia. E aí, tipo, ele tinha uma bazuca que chamava 10 Years Bazooka, que fazia a pessoa que é atingida pela bazuca trocar de corpo com a versão de 10 anos do futuro dela. Ah, do futuro. E aí ele sempre, isso, ele sempre usava nele. Aí, tipo, sempre aparecia a versão dele, tipo, cool, adolescente, sabe? E aí, em algum momento, tem alguma coisa que eles usam essa bazuca pra ir 10 anos no futuro, e é por isso que tem o arco do futuro. Ok. Então, tipo, pegou uma piada e transformou num arco. Parece uma bosta. Parece uma bela bosta. É uma bela bosta mesmo. O Sérgio Júnior, 19 anos, antes de jogos digitais, presidente, cita três outros vilões de JoJo, um da parte 4, que faz uma revelação voltando algumas horas no passado, um da parte 5, que avança no tempo e consegue deletar algo que aconteceu no período que ele avançou, e um da parte 6, que avança o tempo de tudo indefinidamente, menos dos heróis, que apenas vem tudo avançando rápido demais. Também cita Dr. Who. Cara, por que as pessoas gostam de JoJo, hein? Parece ser ruim isso, mano. Na verdade, eu não sei como um cara que consegue fazer as pessoas irem pro futuro, tipo, eles irem pro futuro e nada, todo o resto ir pro futuro e as pessoas não, como essa pessoa perde uma luta. Porque simplesmente fala assim, ok, eu vou levar vocês pro fim do universo. Falou, otário, sabe? Tipo, passa toda a história da humanidade e pra aquelas pessoas não passou nada. Aí chega no fim do universo, não tem mais universo, eles morrem. Ah, é verdade. É, eu tava pensando em usar isso pros aliados, pras pessoas... Não, você tem que usar esse poder nos inimigos, né? Exato, nos inimigos. Você vai pra um período em que o Sol engoliu a Terra já. É, pronto, e aí? Acabou, já era. Não, na verdade, uma das coisas que eu tava pensando nisso, uma das coisas que a gente nunca para pra pensar na viagem no tempo é que é no espaço, exatamente, que se a gente volta no tempo um segundo, a Terra já avançou 1 milhão de quilômetros. Sim. De onde a gente tava. Sim. Então, se a gente volta um segundo, a gente tá no meio do espaço, a deriva. É, mas acho que, sei lá, em De Volta para o Futuro, ele tem que colocar aqui, ali espaço e tempo, ele tem que pôr, não é? Não tem naquela planilha lá. Não, não. A não ser que ele explique meio por cima e fale, não, aqui já ajusta o tempo, espaço, não sei. Nem gosto muito de Volta para o Futuro, não. Eu acho ok. Em Spirit Circle ele resolve isso bem, que tem as três variáveis, espaço, tempo e probabilidade. Sim, pois é. De, quase nunca lembram do espaço, a Spirit Circle tá com um ponto positivo aí. Finalizando aqui a leitura de e-mails com o Rui Carodi, ele diz: quanto a viagens no futuro serem menos úteis, acho que vocês têm certa razão, mas lembro de bons livros de Asimov, do mangá Termai Romai, do livro A Máquina do Tempo, do altamente criticável O Previdente Negro, e etc., que conseguem desenvolver bem este ramo. Em geral, acho que a literatura consegue passar melhor as implicações da viagem temporal do que outros meios. Ok. Não sei quanto essa afirmação... Uma afirmação careca, definitivamente. É, cara. Nossa, careca, eu não sei se eu concordo. Mas Asimov, por exemplo, pra mim, acho que... Bom, é que eu nunca li muito Asimov, mas não, tem muita viagem pro futuro, não é só não mais ficção científica, o pouco que eu sei dele é mais ficção mesmo. Não, não sei, eu nunca li muito Asimov, li bem pouco, na verdade, queria ler mais, inclusive. Eu também. É, não vou concordar nem discordar. Vamos pôr no cronograma Asimov ali, algum livro dele. É, um dia, quem sabe, né? Okay. O Rui Carodi também, no meio dele, ele deu uma ideia. Talvez a gente use a ideia pra um mangá D ou um EC, ainda não tá definido, envolvendo fillers. Vamos ver se rola. Você jogou a ideia, eu achei interessante mesmo. Vamos ver se rola. Fica no ar o teaser. Maravilha, cara. Terminando a leitura de e-mails aqui, então, tem alguma coisa que você quer compartilhar com o público da sua vida? Eu terminei de assistir Punho de Ferro. Lá vem. Ah, tá. O que você achou que vinha? Não sei, alguma coisa ruim. É, então. Não que Punho de Ferro seja excelente, né? É, eu acho que o que eu gostei no Punho de Ferro foi mais porque, tipo, eu gosto muito do conceito do personagem, eu gostei muito do Immortal Iron Fist, até já acho que eu comentei numa leitura de e-mails quando eu terminei de ler. E aí, tipo, eu fiquei muito com desejo de achar bom. E aí, assim, tem muitos problemas mesmo. Uhum. Só que foi mais palatável pra mim do que foi Luke Cage. Que Luke Cage eu terminei de assistir chorando, Punho de Ferro, até que eu meio que maratonei em alguns dias. Vi uns 2-3 episódios algumas vezes. Então, poderia ter sido muito melhor. Luke Cage, eu já vi 3 episódios, não quis mais. E Punho de Ferro, nem tentei. Mas já era, né? Tipo, uma próxima série de heróis da Netflix já não tem mais o mesmo brilho pra mim mais. Tipo, eu digo, não tem hype mais agora, tipo, pra série de Netflix, né? Tipo... Tem os Defenders agora, que pra todos os efeitos é o Vingadores da série. E aí depois, eu acho que tem agora uma série, uma temporada do Demolidor confirmada, uma temporada de Jessica Jones e uma do Justiceiro. É só o que tem confirmado até agora. Eu acho que esse Avengers da série tem chance de ser bom. Porque pra esse tipo, mano, Avengers, de fato, a franquia que o pessoal ama o filme. Mano, os filmes que levaram pra ele não eram todos bons, não. O primeiro filme do Capitão América é meio mais ou menos. Mano, teve o filme do Thor. Você viu o filme do Thor? É muito ruim. Capitão América é até que é bom, cara, o primeiro. Eu tava vendo esses dias. Ele é ok, mas, ele até que é bom. Pode ser que esses Defensores aí, não sei o nome como é. Defensores. Pode ser que seja bom. Eu não tiro mérito ainda. E você? Nier Automata, jogaço, cara. Recomendo fortemente. Eu terminei, fiz uma puta maratona. Porra, cara, não sei nem o que falar. Eu só recomendo mesmo. É muito bom, cara. Eu achei surpreendentemente. Ele é muito experimental e mesmo assim é extremamente eficiente e funcional. O cara faz umas experimentações com mecânica ali que, tipo, pra mim, pelo menos, são umas ideias muito inovadoras. Mas você jogando não parece experimental porque funciona, sabe? Tipo, é uma experimentação que funciona desde o começo. Jogaço, cara. Jogaço. A história é boa também. Tinha tudo pra ser pretencioso, mas acaba se saindo bem honesto. Muito bom jogo. Muito bom jogo. Parece ser tipo aqueles JRPG que eu odeio, mas no final foi bom. É uma história bem coesa. Se não tiver grinding, pra mim tá ótimo. Não tem grinding. Não tive que fazer nenhuma vez. É um fantástico. Tem nível? Tem nível de personagem? Tem nível, personagem? Tem. Ele faz isso até interessante, meio que os seus inimigos sempre estão acompanhando o seu nível. É assim que o jogo funciona. É muito louco. Os inimigos não, meio que não passam de nível enquanto você não passa. Eles meio que se mantêm com você, só que eles vão mudando, tipo, a forma com que eles atacam. É bem interessante. Só que 160 pau não dá agora não, né? Eu fui muito no impulso, porque... Eu vou esperar um pouco baixar esse hype aí. Eu não sei se eu pagaria 160 no final das contas. Foi muita grana que eu paguei nesse jogo, foi muito mesmo. Mas, mano, vale a pena. É um bom jogo. Não me arrependo, mas espera. Recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. A minha recomendação não tem nada a ver com o tema do programa, não, tá? Não é algo que puxa barreiras, não, eu acho, pelo menos. É só um mangá que eu li por causa de uma página postada, né? A gente tem aquele grupo lá do Mangatologia, e aí eu fiz um post lá de, recomendo os mangá com uma página. Aí eu vou estar traindo minha recomendação aqui, porque acho que já vai puxar algumas pessoas pra trás, mas foi o Rubio que me recomendou esse mangá, né? Ele que postou a página. Eu achei interessantíssimo. O nome do mangá é Mouzou Telepathy. Na tradução em inglês ficou Delusion Telepatia, não, sei lá, não sei como ficar traduzindo isso exatamente. Telepatia da ilusão. Não, da desilusão. Exatamente. Desilusão da telepatia. Não sei o que é delusão. Eu não sei qual a tradução exata pra delusão. Okay, tudo faz. Okay, tudo okay. A premissa desse mangá é: uma menina consegue ler a mente de todo mundo. E tem um cara na sala dele, que é o cara mais popular da sala, cool pra caralho, e ele tá apaixonado por ela. O problema é que ele não fala isso, né? O cara é meio tímido pra cima dela. Ele continua com aquela cara, tipo, de bosta, tipo, sem mostrar expressão nenhuma, mas ela sabe que ela ama ele porque ela consegue ler a mente dele e também porque tudo que ele pensa dela é ele erotizando ela. Então, tipo, qualquer coisa que ela faz, ele imagina ela em alguma situação sexualizada, comparando com a situação. Essa premissa parece ser uma bosta, mas... Parece ser Rubio, eu diria. Parece ser Rubio. Mas, cara, confia em mim. esse mangá é bom. Ele é um forcoma, só que ele não é daquele forcoma que são duas tiras por página. Ele é só uma tira por página. Não são quatro quadros horizontais bem compridos por página. E aí dá pra colocar bastante coisa. Ele é publicado virtualmente, então o cara teve a genial ideia. Ficou muito bem feito isso, de tudo que é pensamento ele faz em cores. Então fica muito fácil de compreender, facilita muito a leitura. A publicação dele é um capítulo por dia, tem 228 capítulos. Então são 228 páginas, juntou mais ou menos 3 volumes até agora. O interessante desse mangá é que pra mim é a melhor obra que, tipo, retrata o quão merda seria ter um poder de telepatia. Ele começa com essa premissa meio etch do cara sexualizando a menina, mas como o ponto de vista é dela, você, tipo, não acha o cara legal, o cara é um bosta e ela odeia ele. Tipo, constantemente ela meio que pensa, pô, eu até gostaria, mas você, esse cara é merda, hein? E começa a ficar muito mais interessante quando outros personagens, que não esse cara, começam a entrar na história. Então aparece uma outra menina que tá apaixonada por esse cara e começa a pensar um monte de coisa merda da nossa protagonista. Então, tipo, cria essa dinâmica super interessante em que a nossa protagonista, tipo, sabe tudo isso, mas ela meio que tem essa dinâmica moral de usar ou não usar as coisas, sabe? O quão ruim é você ler a mente de todo mundo e no final das contas, não ter muito o que fazer com isso, sabe? É muito interessante, cara. É uma exploração de personagem muito rica, eu achei, no final das contas. E ele tem essa premissa tão absurda que acaba se tornando algo muito interessante. É muito bom, cara. Foi uma surpresa muito grata ler esse mangá. Eu recomendo fortemente. Ok. Pareceu aceitável. Não, é, e um comá diferente do que a gente costuma recomendar. Eu acho que pode ter ideias boas saindo aí, sim. Consigo acreditar nisso, cara, a partir da premissa. Ele explorou o conceito de uma forma magnífica pra mim. Eu achei muito bom mesmo. Tem tudo a ver com expressão, com, tipo, mentira, sobre... Porque, sabe, às vezes você pensa algo, mas, tipo, você não pensa aquilo de verdade, é só algo meio instintivo, e tipo, ela meio que sabe isso das pessoas também, às vezes ela não tá pensando isso, de, tipo, ela não me odeia do fundo da alma de verdade, enquanto ela tá mostrando um sorriso, mas a pessoa meio que tá falando isso pra ela ao mesmo tempo, e é essa dinâmica super interessante, cara, e a coordenação é realmente fantástica, viu, essa ideia do cara de fazer o pensamento em cores foi muito boa mesmo, e ele realmente usa isso numa dinâmica bem interessante, eu gostei bastante. O nome do cara é Nobel, o autor. Nobel, olha só, esse é o pen name dessa pessoa. É homem ou mulher? Eu não sei. Vai saber. Tanto faz. Acho que é mulher. Enfim, aqui. Beleza. Então, recomendação: Musou Telepathy. Musou Telepathy, cara. Leiam. Dê uma chance pra esse mangá. A premissa é meio ruim, parece um ete bizarro, mas ele tem alma aí dentro. Maravilha. Eu queria te parabenizar, Judeu, porque eu vi essas recomendações. De todas as páginas que eu vi lá, essa foi a que menos me interessou. Eu olhei e falei, não, o Rubio tá zoando, não deve ser bom isso de verdade. E tu foi atrás e leu. Parabéns, gente. Uma pessoa de bom coração, não julga as pessoas, muito bom. Ele acerta às vezes, cara. Ele acerta às vezes. Até um relógio quebrado, tá certo duas vezes por dia. Maravilha, cara. Até semana que vem, então. Até semana que vem.